140 graus, 07 nós, então 3830. Vila ingresso, alinhamento e decolagem do 10, então 3830. Bravo 407. Operação então, patrulha, o Mike Juliette Romeu está na vertical da BR-324, mantendo 510, está visual também com o Chan na aproximação, próximo a Deus. Patrulha 04, confirma o tempo total de voo. É, uma hora, tá? Gente. Guardião 07, tem a frequência livre do bom posto. Azul 4234, chame registro, frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, azul 4234. Está estabilizado o 3304. Então, 3304, complete final do procedimento LSX-V, chame torre 118-395. Estamos entregados, até mais. 3304, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso, pistão no zero. 2783, chame registro, frequência 1288, alternando 260. Recife 1288, 260, 2783, azul. Estabilizado no final da 10, baixar, travado. Pula 3304, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Então 3830, decolado ao 05, controle agora 1208, tem um bom voo. Obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, está 3830, 1800 para o 330 na PUCA. Então 3830, contato radar na decolagem, vazia saída PUCA para o nível de voo 330. 330, só via, está 3830. 10. Bom, Júlio, 3304. Excluída pistão 0, reporte estabilizado. 2015, reportado estabilizado no SRE, voo 2199. 3304, solo 07, libera a direita, solo 121, no decimal 1. Vai liberar a direita, solo 21, decimal 1. Ah, 3304. Papá Zulu Juliette Serra, o vento 130 graus, meia dúzia de nós, autorizada a decolagem, pista 35. Autoriza, proa direto de zona, 6312. Negativo, o Xenair 6312, mantém o perfil da chegada, número 2 na aproximação. Vai descer aqui, é como número 2, 6312. Paulo Salvador, bom dia, Alfa 3304. Perdão, 3304, bom dia, Alfa GMS Gate 01. Alfa GMS Gate 01, Alfa 3304. Solo, Papa Tango Romeu, na Golf. Eu sigo o Papa Tango Romeu. Terminado o giro. Autorização para retorno ao baixo 3. Serra Delta GVS Hotel, com destino a São Roque do Paraguaçu. Somos 7 pessoas a bordo, mantendo o transponder 01-4, fazendo a ação hotel. E retorna pela Alfa, positivo? Ok, então estou autorizado o retorno pela Alfa e Kilo da Paz 3. 7, tá. Salvador, muito bom dia, o Azul 2796, ciente da Golf, cópia autorização, João Pessoa. Azul 2796, bom dia, Golf confere, autorizado João Pessoa, nível 190, decolada pista no zero, pós-decolagem, primeira curva à esquerda, na subida Conde, Astana 5003 e o controle 120, decimal 8. Só pode confirmar o transponder, a mensagem está chegando sobremodulada, intercortada por vezes. Transponder 5003. Pelo controle Salvador, está presente direto Serra Novembro Juliette Delta, Feira de Santana, restrito a 1.500 pés, aguardando liberação para ascensão. 1208 agora o controle, tem um bom voo. Zulu Juliette Serra. 208, direto destino, vai transferir o Zulu de Letra. 1.500 pés. Ah, sim, 1.500. E alto e claro. Graça, reposta pronto para puxa e assinamento. Gostaríamos de ligar contigo. Serra, mantenha-se em condições visuais. 1.000 pés na proa do destino. Aguarde para ascensão. Estabilizou o visual, Gol 2199. Gol 2199, completado o procedimento ILS X-Ray. Tráfego mantendo 500 pés no setor nordeste de Duna. Não irá interferir na sua aproximação. Opção 44. Chame agora a torre 118, decimal 95. Ok, está ciente, monitorando. Completa 1895. Até a saída, 2199. A Chanel 6312, desça para 2.000 pés, ajuste no 015, autorizado, ele é sexo-way da pista no 0, reposta avisada. Sim, descendo para 2.000 pés, 1.095, ajuste, autorizado, ele é sexo-way da 1.0, vem para mais, autorizado, Chanel 6312. Papá November Oscar Romeo, quando possível, ser chamado de pouso. Estima pouso aos 11.35 da próxima, da... Gente, pouso aos 1135. Torre de Salvador, bom dia, Gol 2199, no externo visual, baixado, chegado. Para o nível de pouso 045. De pouso, pista 10, vento 140 graus, 089. Pista 10, livre pouso 2199. Controle, Alfa, Papa, Mike, Juliette Romeu. Eu siga Mike, Juliette Romeu. só que sobrevoa em Pitanga, se autorizado está presente, vai direto pro farol de Itapuã para coordenar com a torre para possível sobrevoo na região. Gente, Marquinhos Juliette Romeu, autorizado o cruzamento entre Simbra e Duna, ingressando pela linha do litoral, posteriormente reportando através do Parque Pituaçu. Reportarão através do Parque Pituaçu, Marquinhos Juliette Romeu, iniciando o cruzamento, grato. Controle, Salvador, bom dia, 3259, informação Gol. Papapá, November, Oscar, Romeu. Somos que não há tráfego a reportar no setor. Em a frequência livre para autocoordenação. November, bom dia, TAM 3259, informação Golf. TAM 3859, aciona identificação via chegada Bonf, desça para o nível de voo 050, ajuste 1095. 050-1015, alguma possibilidade de voarmos na proa de pelo? Autorizado, TAM 3859. Ok, voa direto pelo, TAM 3859. Solo, volta a tempo, meu. Prossiga. Volta a tempo, meu. Tá vendo a aeronave pousando? Podemos prosseguir ou aguardamos? Da Fox, pode prosseguir até a entrada da Fox, Papo Tango Romeu. Obrigado. Siga a patrulha 04. Salvador, muito bom dia, bom 095, informação Gol, estamos no portão 5, pronto para copiar, Belo Horizonte. Estabilizado, ILF3, Oceaner 6312. Oceaner 6312, complexo final do procedimento ILF X-Ray, informa a aeronave mantendo 500 pés no setor sul de Simbra, não irá interferir na sua aproximação, Robson 44. Chame agora a torre 118, decimal 95. Frente do tráfego, continuando a aproximação 9895, Xenia 63, 12 graus. Deputado de Pituaçu, comprou do Itapuã, Mike Juliette Romeu. Papapá, Mike Juliette Romeu, chama agora a torre 118, decimal 95. 118, dá presente, Mike Juliette Romeu. Passou. É, posição 62, eu vou 2199 já. Papá Mike Juliette Romeu, ajuste 1015. Reporte na vertical do farol Itapuã. Eu Aguardo para retornar. Aguarda. 1095, para o Fábio. Após decolagem, primeira curva à direita, na subida água, após uma posição elefo, intercepta Tazulo 21. Aciona 5010 e o controle 120.8. 360 aprovado para Sierra Bravo, Charlie Comtrot. Decolada 10, curva à direita, Arbor Elefa, Tazulo 21, 5010208. Correto, chama pronto, puxa acionamento no 095. Botará, botão 5. Bom, eu aguardando antes da próxima, ok? Mais uma aeronave para informação no Porto do Romeu, após a mesma universalidade do retorno, ok? Bateu o tempo, já. 0 Pitanga, totalmente emocionado, mas tivemos autorizado a proceder pela ordem. Autorizado. Autorizado o cruzamento da final da 35 e mantendo a escuta permanente. Mike Juliette Romeu. Escuta permanente, Mike Juliette Romeu. Bom dia, o Hotel Juliette Sierra. Mantenha-se em condições visuais, no 1.800 pés, na proa do farol de Itapuã. Reporte para descida, ouvido ao campo. Cliente para descida, na proa de Itapuã, Hotel Juliette Sierra. Oceaner 63112, no solo aos 18, libera próxima direita, solo 1121, decimal 1. Liberando direita, 1211, no Oceaner 63112, grava. Oceaner 63112, liberou a direita, tudo mais. 6312, ingressa na Alfa e reporta antes da Juliette. Ingressa na Alfa, reporta antes da Juliette, Oceaner 63112. Juliette Romeu. Mike Juliette Romeu. Era 28, Mike Juliette Romeu. Gente, o Mike Juliette Romeu, reporte para abandonar o setor. Está procurando o setor ideal de sobrevoo no través da 28, Mike Juliette Romeu. Condições visuais, 510 na linha do litoral, Guardião 07, reporte no parque do setor. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, fica atento ao Guardião 07, na linha do litoral mantendo 500 pés, 4 milhas, posição de 10 horas. Está ciente, o Hotel Juliette Sierra está em linha de equipamento. Guardião 07, fica atento ao Hotel Juliette Sierra, Alfa Sierra 65, posição de 3 horas, 3.7 milhas, voando na proa do farol de Itapuã. Mantendo no 1.500 pés. Certo. Até uma parada de lança para fora. Siga a Zulu, Juliette. Papapá, Zulu, Juliette Serra. Desça para a altitude de tráfego. Não há tráfego a reportar no setor. reporte cruzando 4 mil pés. Controle, o hotel Juliette Serra está no meio descida aqui. Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés, ajuste 10115. 10115, lá para onde falar de Capona, hotel Juliette Serra. 6312, aguardando para ingressar no box, entrando no jogador. Vou dar para Embraer, 6312. Está 3859, desça para 2 mil pés, ajuste 1015. Autorizado ILS X-Way da pista 10, reporte estabilizado. 2 mil pés, 1015, reportará estabilizado no X-Way. Alguma possibilidade de voar direto Luna? Está 3859, não tem o perfil da chegada, sem restrições de velocidade. Ok, baseado na 3859. Jogou pessoa sul, Guardião 07. Guardião 07, chame torre, 198.95. Guardião 07. Guardião 07, prossiga, prossegue grave. Afirmativo, tá aqui próximo a farol de Itapuã. O ajuste 1095, tem condições de presente liberar a linha do litoral direto grave? Afirmativo, já liberando direto grave. Autorizado, reporte na final para o grave, Guardião 07. Sete, obrigado. Controle hotel Juliette Serra, através de pessoa Juliette Serra, chame agora a torre na frequência 198.95. 198.95, obrigado, Bandeira. Controle, poderia confirmar para o 3859 se está livre da restrição de 4 mil em pelo ou mantém a restrição? 3859 sem restrições, canceladas as restrições de pelo, desça para 2 mil pés. Desce para 2000. Papapá, Zulu, Juliette Sierra, não há tráfego a reportar no setor, tem a frequência livre para a autocoordenação. Tráfego está à sua esquerda, o até Juliette Sierra. Afirmativo, eu estou clareando, mas eu não tenho medo de ouro. Gente, o hotel Juliette Sierra autorizado, perna do vento pela direita da 17. Reporte fundo visual com o Eco Charlie 35, vai aproximar para o GRAE. Afirmativo, agora estou visual com o tráfego. Posição de 12 horas, vai formar para a agenda base da velocidade pela direita, até a direção. Afirmo, mantendo separação visual com o tráfego que prossegue para o GRAE. Reporte na final da 17, até o Juliette Serra. Chamada final da 17, até o Juliette Serra. Guardião 07 confirmando condições de pouso direto no GRAE. Afirmativo, centro Juliette Serra já na curta final para o GRAE. O Guardião 07, tráfego avistado, vento 140 graus, meia dúzia de nós, autorizado pouso direto no GRAE. Lado do Guardião 07. Guardião 07, solo 127. Frequência livre no corte, bom dia. Decolagem da 10, Mike Filete Romeu. Eixo decolagem da 1-0, Mike Leto Romeu. Inverteu o PTT, senhora. Estabilizou o sinal da X-Ray, o TAN 3859. TAN 3859, complete final do procedimento, ELS X-Ray, chame torre 1-8-95. Chamar a 3859. Pouso pairado, cabeceiro no 7. Afirmativo, autorizado, pouso no 7, Sérgio Juliette Serra. Mike Juliette Romeu na escuta? Na escuta, Mike Juliette Romeu. Tráfego da TAM agora, 2 milhas do marcador externo para pouso. Solicito que libere o eixo de decolagem da 1-0 para evitar o conflito em caso de arremetida. Aguarde para o retorno para o setor. Está agora no Travessa 28, vai afastar para a linha do litoral, Mike Juliette Romeu. Afirmo. Permaneça entre as finais da 28 e a 35, no setor sul, aguardando para aproximação para o setor. Vai aguardar entre as pistas o Mike Juliette Romeu, Praia do Flamengo. Também não interfere com o seu pouso. Gente, tá 3859. Hotel Juliette Serra no solo aos 29. Livre o retorno via pista e Oscar até o Pátio 4. Pro 299, Campinas autorizado, nível 340, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva direita na subida da El, Leda, Motiva. Motiva vai ser certo, apêndulo 10 até Pobave, após apêndulo 16 e conforme a rota do plano. Aciona 5016, controle 120, decimal 8. Azul, calma, tá com o meu. São 3859, solo aos 31. Libera a direita, chama solo 121, decimal 1. Direita 213, 2859. Gente, bom dia. Mike Juliette Romeu, mantém o setor. Mantendo o setor, Mike Juliette Romeu. Paulo, TAN 3859, livrando a escuta. TAN 3859, táxi Alfa Juliette, gate 04. Alfa Juliette, posição 4, TAN 3859. Mantendo 500 pés no setor sul, não interfere com a sua decolagem. Está livre da 10, vento 150 graus, 072, voo 1095. Romeu Serra, nome é Vitor, bom dia, informação do seu hotel, confirma o fato que se encontra em pista de decola. Serra Novembro, Vitor, autorizado Vitória da Conquista, no nível 280, decolando da pista 17. Após decolagem, primeira curva à direita na subida, Arbo, após Arbo, voa posição Elefo, direto a Piló, e segue destino. Aciona 5017 e o controle 120, decimal 8. Serra 9, Vitor, sua resta do cruzamento, já possui qual B? Gente, então, o ajuste é no 0 no 5, chama a torre para táxi, paga as informações que é a vez, autonomia alternativa, o ajuste, o coincidente do setor é 1-9-9-5, bom voo. Autoriza para o de Alessa, 1095. Autorizado, o Gol, 1095, para o de Alessa. Obrigado, Alessa. Afastando o setor sul entre os eixos da pista, aguardando instruções da emissora, o Mike Jack Romeu. Mike Juliette Romeu confirma para a torre? Está se afastando o setor sul da torre, entre os eixos das pistas, aguardando instruções da emissora, o Mike Juliette Romeu. Beleza, ciente, mantenha o setor aguardando e reporte para a aproximação. Reportará para novos movimentos, Mike Juliette Romeu. Gol 1095, chame Recife, frequência 1288, alterna 1260. 288-260, muito bom dia, bom trabalho, obrigado. Torre, o Mike Juliette Romeu está no através da 35. Se autorizado, segue para a mesma em Libra na interseção da Papá. Seguinte, o Mike Juliette Romeu confirmando, vai realizar pouso na 35, prosseguir até o Pat 5. Até o Pat 5, Libra pela Papá, o Mike Juliette Romeu. O vento 1930 graus, 08 nós, autorizado a aproximação, cabeceira 35. Ingressando na final, autorizado, mais que deve ser. Saudadores do 4299, pronto, que eu estou falando, pois também. 4299, livre e puxa, mas tá? Juliette Romeu, considero solo aos 4-1, no livre táxi até o PAC 5, frequência livre no corte. Salvador, o azul 796. Lima no pátio 3 para posicionamento. Google 796, colhendo equipe de som e chama pronto para ataque. Então, como que era o nome acompanhando 0296? Entendeu, estar autorizado, vai coordenar solo azul 2796. Pronto, cópia. Guarulhos autorizado, nível 320, decola da pista no zero, primeira curva à direita, na subida da Euler da Motiva, aciona 5027 e o controle 120, decimal 8. Decola da 120. Alessa 3179, chama pronto pro estacionamento. Unice 03, autorizado o cruzamento da pista 10, após Delta e Alfa para o CAT 3. Salvador, azul 4299, para o táxi, fundo 1 a bordo, 430, alternando Ribeirão Preto. Azul 4299, Bibri táxi, via Índia, ponto de espera 2195, ajuste no 015. 015, via Índia, ponto de espera 2195, 4299. Ok, só a aeronave da Azul está finalizando. Puxa, assim que é o mesmo liberado, autorizado o ingresso no BAT 3 B aqui. Brasília, prepara a árvore, leva a guarda do 64. Chama 015. Autorizado a alinhar e decolar. Pista 10, vento 130 graus, 099. Eu iria decolando no 0, azul 4299. Passa, bravo, Mike, ó. 2796, Bibri táxi, principal índio, ponto de espera da pista 10, torre 1 no 8, 95, ajuste no 015. Ponto de espera da 10, chama a torre, o azul 2776. Bonito de ano, stand by 1 minute to call, please. Onisa 01. Bom, Serra, 3-1-2, número 4 da copy, aguarda um instante, prepara o Carcaju. Carcaju. Então, 3304, copia? 3304, Brasília autorizado, 360 nível, decola da pista 10, após decolagem, primeira curva direita, subida à árvore, após voo elefo, para interceptar o Zulu 17. Aciona 5046, controle 120, decimal 8. Decola da 3304, já estão corretos, chama pronto, puxa o estacionamento no 01. Chega Serra Lima, pronto, copia. Controle Salvador, bom dia, azul 4299, Dael. Azul 4299, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 340, voo direto Leda. Subindo ao 340, dá presente direto Leda, azul 4299. por coordenar, só um instante. Serra Lima, só? Olímpio 03, possível? Está autorizado manter a posição Olímpio 03, é possível? Tive Serra Lima, Aracaju autorizado, já coordenação com controle, a subida será com Diuno Alfa, nível 170. Após decolagem 917, primeira curva à esquerda, aciona 5042, controle 120, decimal 8. Transmissão, Felipe Serra Lima, com gentileza, proteja novamente. Gente, o Júlio Gerson Zulu, aguarde um minuto para iniciar o táxi. Dois, o ajuste é 1015, agora chama a torre 1895 para acionamento táxi ecológico. Sanguzulo autorizado, inicial táxi, reposte na Papá para o cruzamento. Pelo Oscar, hotel confere, número 3, cópia, aguarde, gente. Serra Lima, bom dia, livre acionar, chame táxi. Juliette Tango Zulu, autorizado o cruzamento da 17 após Quebec, Mike e Lima. Na Lima, mantém a posição, chame solo 121, decimal 1. Para informação, fique atento à movimentação no pátio 3. Temos a aeronave da Força Aérea e várias pessoas andando lá no pátio 3. Fique atento, ok? Azul 2796, decolado ao 52. Controle agora 120, decimal 8, bom voo. 120.8, muito obrigado, bom dia. Juliette Bravo Delta, autorizado o táxi, reporte para cruzamento da 17. Obrigada, convencional, para aqui, treinamento. Táxi máximo 1 mil e meia fora da rota. Alpha, Scott Code 5037 and 753, frequency 120.8. Controle, bom dia, o Azul 2796 está na Conde. Azul 2796, bom dia, contato radar, suba para a nível de voo 190, saída Conde. Ok, subida Conde, podemos voar direto Conde? Autorizado. Ok, ascensão 190, direto Conde. Correct, Juliette, o Juliette para Modelo. 50, Oceano Galeão. Juliette para Modelo, fique atento à movimentação no pátio 3 e várias pessoas transitando no mesmo pátio, fique atento ao balizador. Paulo Índia, Fonte Fiel, 2953179. Chanel 63, ano 2, confia? Confia, pronto na moto. Recife autorizado, nível 350. Decola da pista no 0, após decolagem, primeira curva à esquerda, perfil Cuca, transição Aracaju. Cuca, João, Aracaju. Aciona 5045, controle 120, decimal, é isso? Papá Romeu Quilo, Serra Lima, na escuta? 95, minha primária 13325. 3325, 3395, azul 4299, botinha. Ok. Autorizada da guarda aeronave da ação, prosseguir parte 3, 4. Número 2, cópia, guarda, direto no Golfo Lofa, pronto, cópia. Papa Romeu, Serra, November, Victor. Vento, Golfo Lofa, já pediu vento? Tente agora com a mesma 1895, ajuste no 015. Romeu, Kilo, Serra, Lima, na escuta. Bravo Delta número 2, qualquer guarda. Chanel 6311, desça para 2.000 pés, o ajuste no 015, autorizado, afinal ele é sexto e responsabilizado. 2.000 pés, 1015, Chanel 6311. 6311, não tem referência, se tiver as restrições? Livre das restrições, Chanel 6311. Chanel 3179, autorizado a alinhar e manter, cabeceiro no 0. Ali manter no 0, 3. Eu sou autorizado na centena, decolando da 1-0, após decolagem curva direita, subida coral, aciona 0240, controle 120, decimal 8. A sugestão do Lu chama pronto para acionamento táxi. Então 3179, autorizada a decolagem pista 1-0, vento 120 graus, 089. Decolagem 1-0, 3179. Autorizado o táxi, aposte na papá para ingresso na 17, o Serra 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-

Decolado 3179, decolado ao 59, controle 120, decimal 8, tenha um bom voo. 120, 3, 179, obrigado, bom dia. Sierra November Victor, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Após 2000, Roeleda. 7320, após 2000, Roeleda, tá 3279. Bom dia, o 2196, com informação hotel, para autorização, por segundo. Gol 2196, bom dia, número 2, copy, aguarda instante, prepara a seguida da Eltra, São Coral, por seguro. Da El Coral, por seguro, aguardando sua autorização, gol 2196. Fugindo da Elmeda, que deve, o que é isso, Lívia? Da Elmeda, ou 2196. Utilizado o táxi até o ponto de espera da Papá, Golf Quilos. Possibilidade de voar a bosta para evitar informações, o TAM 3179. TAM 3179, aguarde coordenação com o Centro Recife. Aguardando, graças. Oceana 6311, esta é minha torre, 11895. 2895, 6311. Oi, Salvador, Oceaner 6319. Oceaner 6311, bom dia, continue a aproximação, aguarde liberação para pouso, pista 10. Aguardando 6319. Oceaner 6311, vento 110 graus, 10 nós, livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão no zero, 6311. Pouso 2196, informa que está na posição 612, posso para sugerir acampamento, aguardando sua autorização. Gente, 2196, aguarde. Aguarde, gente, rápido. Juliette Bravo Delta, pronto, cobre. Juliette Bravo Delta, autorizado Serra November, Juliette Kilo, via direto rota do plano de voo, nível 100, saída Arbor Eleva.